eu sou vagabundo. A gente se briga e se para, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanha na chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente se era de beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa e eu vou pegando e dando no. Essa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa e eu vou pegando todo mundo. Essa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Maestro Ezinho, toca esse negócio lá em cima, filho, vai. Vai, vai. Você é vivo. Vem comigo assim, ó. A gente briga e se para, a gente separa e volta. Um tapa na cara, eu que apanho na chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, um jeito de senheira nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela apertou e eu tô pegando todo mundo. Sua história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela apertou e eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Para e volta, eu tô tapa na cara, eu que apanho na chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, um jeito de dinheiro de beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela apertou e eu vou passando o rodo em todo mundo. Ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela apertou e eu vou pegando é todo mundo. Ela é a dama e eu sou o vagabundo. Que coisa, hein? Ela é a dama, eu sou o vagabundo. Maestro Silva.